Autodescobrimento. O processo de autodescobrimento é uma fase posterior ao processo de autoconhecimento, muito embora se possa iniciá-lo enquanto se vive o reconhecimento das características do ego. Autodescobrir-se é conseguir revelar à consciência, gradativamente, os conteúdos que se encontram inconscientes, além de descobrir como funcionam os mecanismos psíquicos entre a vida consciente e a inconsciente. Autodescobrir-se não é necessariamente ter acesso direto ao conteúdo das informações dos processos experimentados nas vidas passadas. Tais informações, existentes no inconsciente, necessitam assumir a consciência de forma organizada e a serviço de um processo maior que nos torne felizes. A posse consciente dessas informações deve ocorrer com equilíbrio, pois a ocorrência delas na consciência sem o devido controle pode levar o indivíduo a uma inadaptação à realidade, provocando as chamadas psicoses, bem como a uma série de transtornos psíquicos já diagnosticados pelas ciências da alma. Para que o processo de autodescobrimento se dê de forma a proporcionar a revelação harmônica dos conteúdos inconscientes e desconhecidos da personalidade, é importante que o ego esteja estruturado, fortalecido na sua ligação com as orientações do Self e alinhado com o processo de desenvolvimento espiritual comandado pelo Espírito Imortal. O ego estruturado permite a aceitação de seus próprios equívocos, bem como o reconhecimento e a integração da sombra, ou seja, do lado negado ou desconhecido de nossa personalidade. É nessa fase que não se torna difícil reconhecer os erros, assumi-los, além de admitir as próprias limitações e impotências. Nossa convivência social nos obriga a assumirmos papéis ou máscaras sociais, a fim de conseguirmos lidar com o mundo. Não é possível mostrar aspectos negativos todo o tempo, pois as pessoas não nos suportariam, razão porque não podemos prescindir das máscaras. Além disso, essas personas são importantes formas de aprender as regras básicas dos relacionamentos humanos. São personas que devem ser utilizadas a serviço do self e não do ego. O autodescobrimento se caracteriza pelo reconhecimento das máscaras sociais e sua utilização harmoniosa. São exemplos de personas ou máscaras sociais comuns: posição social, título acadêmico, sobrenome da família, ser mãe de, ser pai de, ser filho de, ser marido de, ser esposa de, ser empregado de, ser chefe, dentre outros. Toda vez que se desempenha papéis sociais, cuja existência não seja uma qualidade essencial da pessoa, estar-se-á vivendo uma persona. No processo de autodescobrimento obtém-se a capacidade de acreditar em si mesmo independente das contingências externas. Essa crença é fruto do autoconhecimento e da consciência do próprio processo existencial. O indivíduo, que nessa fase, já atravessou algumas contingências aversivas da vida, já obteve experiências para lidar com outras adversidades sem os medos e receios característicos do início. Acreditar em si mesmo não quer dizer extrapolar os limites da própria capacidade, mas considerar que é possível alcançar algum ganho, mesmo que não se consiga os objetivos que se almeja, isto é, a partir de qualquer experiência pode-se obter algum tipo de aprendizagem. As aparentes derrotas são encaradas como possibilidades de vitória em outros níveis. Acertos e desacertos são oportunidades de obtenção do conhecimento de si mesmo e das leis de Deus. Acreditar em si mesmo é viver tranquilo e consciente de que tudo, absolutamente tudo, que nos ocorre, mesmo que é decorrente de nossos erros e equívocos, resulta em algum bem e que, principalmente, jamais seremos destruídos ou perderemos a condição de filhos de Deus. É fundamental uma forte e boa crença a nosso próprio respeito. No processo de autodescobrimento devemos tomar consciência da existência dos complexos e suas origens, das influências das fantasias que criamos, dos potenciais que possuímos, de nossas virtudes, bem como das perspectivas quanto ao nosso futuro para além da atual existência. Naquele processo, a energia psíquica que desprendemos na vida para sua realização é mais direcionada para o encontro consigo mesmo. Complexos. Autodescobrir-se é conscientizar-se de quais são os complexos inconscientes que nos movem e que direcionam nossa vida para além daquilo que nos determinamos. A conscientização dos complexos é fundamental para o equilíbrio da personalidade e para a autonomia e independência do espírito. Eles são decorrentes da não assimilação devida de experiências vividas pelo ego. Muitas vezes não aceitamos a forma como algumas experiências ocorreram, ou por repressão ou por outra estratégia do ego. Essa inaceitação recalca o conteúdo da experiência para o inconsciente pessoal, promovendo, por semelhança de experiências, a formação de complexos. Geralmente essas repressões e respectivos recalques decorrem do receio do ego em lidar com as consequências da aceitação consciente da atitude ou fato externo. A questão moral surge na inaceitação como justificativa consciente. O complexo é uma parte cindida da totalidade psíquica em consequência de um afeto intenso. O ego nem sempre é capaz de absorver a intensidade afetiva relacionada a determinada vivência e cria-se um complexo, que, como um imã, atrai para si uma rede de experiências similares, transformando-se num núcleo energético no psiquismo inconsciente. O ego não possui estrutura adequada para integrar à consciência certos tipos de experiências. A inaceitação, bem como as experiências, vem se alicerçando nas várias existências, não sendo fruto de uma única. O espírito vai sedimentando os complexos a cada etapa sem se dar conta de que, situações não resolvidas numa existência, acabam não só interferindo nas seguintes, como também se enraizando psiquicamente. Situações de forte carga emocional não trabalhadas e não resolvidas numa existência poderão desabrochar na forma de insatisfações, tristezas, instabilidades afetivas, saudades não explicadas, depressões, etc., nas existências seguintes. São afetos não resolvidos que poderão gerar núcleos psíquicos exigindo soluções. Os complexos, dada sua característica afetiva e face ao esquecimento do passado, proposital ou não, se tornam motivações inconscientes autônomas. Sua autonomia advém não só da não solução no devido tempo, como também da dificuldade em se encontrar uma saída para as situações em que se deve enfrentar as imperfeições, limites, impotências, defeitos de caráter, etc. Os complexos não são os únicos veículos psíquicos desses conflitos, como também não são as únicas estruturas que se formam diante das inaceitações e frustrações da vida, pois no psiquismo humano existem o que chamo de componentes das ligações afetivas, ou seja, aquilo que em nós se encontra não concluído no mundo psíquico ou em aberto, sem se constituírem em núcleos afetivos. Fantasias. A fantasia é uma expressão genuína do inconsciente e uma forma eficaz de conhecê-lo. Quando bem compreendida e percebida suas conexões, leva-nos ao encontro da raiz de nossos propósitos. São ideais psiquicamente criados a partir de referenciais egóicos não avaliados ou avaliados inadequadamente. A depender da energia que entregamos ao motivo da fantasia, poderemos nos tornar escravos dela, principalmente se ele estiver de acordo e se assemelhar aos propósitos da consciência. As fantasias são desejos deslocados da realidade que têm o poder de influenciar a vida concreta, sem que tenhamos controle. interferem no processo de autodescobrimento por desviar nossa atenção dos reais propósitos do self. São sonhos acordados que se mesclam com conteúdos do inconsciente sem que percebamos. Muitas fantasias se tornam realidade face ao desejo e à energia que adicionamos inconscientemente à sua realização, atraindo as circunstâncias ao nosso redor para que elas se efetuem. Nesse sentido, elas ocorrem pelo poder do espírito em mobilizar o universo à sua volta de acordo com seus propósitos, com as interferências da vontade de terceiros e das leis de Deus. A descoberta de nossas fantasias inconscientes requer uma vasculhada pela infância e, às vezes, pelas vidas passadas. Muitas vezes, as fantasias que criamos foram alimentadas pela necessidade de correspondermos aos desejos do grupo familiar e social de que fazemos parte, tal qual nossas motivações para a vida. Não considero inadequado fantasiar, porém é importante que tenhamos consciência de seu poder sobre a realidade. Não devemos esquecer que o limite entre a realidade psicológica e a fantasia é muito tênue e ambos os fenômenos se processam no mesmo ambiente psíquico e na mesma pessoa. Há fantasias que favorecem o processo de autodescobrimento e que possibilitam a realização de sonhos e desejos importantes em nossa vida. São fantasias que idealizamos no formato de possibilidades factíveis e que nos aproximam das criações do espírito. É preciso que aprendamos a sonhar acordados e acordar para realizar. A fantasia pode ser uma oportunidade preciosa de resgatar a energia psíquica do inconsciente para a consciência, quando nos damos conta dela. Ela favorece o processo de simbolização e, em casos de depressão, pode conduzir a energia psíquica de volta ao uso consciente se o símbolo for adequadamente trabalhado. Potenciais. Autodescobrir-se é conhecer seus próprios potenciais internos, perceber a capacidade de realização pessoal e enfrentar os processos de que a vida exige envolvimento e solução. Quando nos conscientizamos que somos feitos da matéria-prima de Deus, o Espírito Imortal, adquirimos a consciência de nosso poder interno. A consciência da indestrutibilidade do espírito, isto é, de si mesmo, é fator fundamental para a descoberta e desenvolvimento dos potenciais interiores. Nossos potenciais são capacidades internas não utilizadas face ao desvio de energia psíquica para os desejos egoicos. Tais desejos, calcados no egoísmo atávico, resultante do nível de evolução da maioria dos habitantes do planeta, impedem que enxerguemos as habilidades já conquistadas em vidas passadas, bem como aquelas que podemos desenvolver na atual. O desenvolvimento dessas habilidades pode ser impulsionado pelos pais, principalmente por aqueles que demonstraram capacidade de realização frente ao mundo, nas várias dimensões da vida. Quando não são os pais que impulsionam, são os exemplos de familiares mais destacados no grupo, de professores, de mestres, de figuras religiosas, de heróis, bem como daqueles que constroem uma boa relação produtiva com a sociedade. Para desenvolver e fazer desabrochar os potenciais do espírito, devemos acreditar em nossa criatividade e impulsioná-la para além dos limites impostos pela consciência racional, buscando penetrar nos meandros da mente, à maneira dos artistas, poetas e místicos da humanidade. Não há limites quando, através da oração sincera a Deus, integrados nos seus propósitos, usamos a inspiração, a intuição e a criatividade. Além da oração pode-se descobrir o próprio mundo interior através de meditações e de processos analíticos terapêuticos. A vida deve se tornar disponível para o self, visto que nele se encontra a matriz diretora gerada pelo Espírito. Futuro. Não podemos esquecer de que o funcionamento da mente humana só é possível graças à consciência da existência de um futuro. A forma como configuramos psicologicamente é fator importante, não só para o nosso destino como também para a manutenção do equilíbrio psíquico. No processo de autodescobrimento devemos pensar e idealizar nosso futuro, tentando antevê-lo como forma de não se pensar estar à deriva ou mesmo de viver apenas do conhecimento do passado e de suas consequências. O futuro é uma função onde interferem fatores externos e internos. Sua realização dependerá da nossa vontade e de circunstâncias coletivas às quais todos estamos sujeitos. Todos queremos prognosticar nosso futuro. E queremos que ele seja promissor e venha nos trazer felicidade. O autodescobrimento permite que interfiramos na parcela do futuro que depende de nossa exclusiva vontade, que estará mais fortalecida com as descobertas de nossos potenciais interiores. Para muita gente, ele se constitui numa incógnita que pertenceria unicamente a Deus. Porém, a criatura mais amadurecida no processo evolutivo, ele deixa de ser algo desconhecido que induziria o medo e a angústia. A visão do futuro, como algo que se constrói a cada momento, permite que o indivíduo se tranquilize em relação às adversidades que porventura venha enfrentar, visto que a felicidade é conquista certa acessível a todos. Minha sombra. O conhecimento da sombra é outro fator importante no processo de autodescobrimento, pois possibilita a percepção dos aspectos desconhecidos da personalidade e daqueles que não são desejados, portanto negados. Por muito tempo aprendemos que devemos reprimir o mal e evitar exteriorizar nossa agressividade, bem como policiar nossas atitudes. Porém, o mal sempre foi algo que sofreu modificações de acordo com a época e com a cultura das sociedades, não sendo um ente muito bem compreendido. Ao invés de negar o mal e de evitar a agressividade, seria mais adequado conhecer sua natureza em mim e utilizá-lo de forma produtiva no meu processo existencial. O mal em mim, quando trabalhado equilibradamente, se transforma em bem para mim. A agressividade, quando dirigida, se transforma em ferramenta construtiva do nosso progresso. Tudo que existe no ser humano como motivo inconsciente que o incomoda, pode ser redirecionado adequadamente para sua felicidade. Negar ou acreditar que tais aspectos não têm importância é subestimar seus poderes de ação. Tudo que desconheço em mim se torna condutor de meu destino, visto que age a minha surdina sem que lhe direcione o sentido ou lhe dê uma função útil. Muitas vezes, por força da cultura, o que chamo de mal é apenas minha visão equivocada do que poderia ser um bem. Por este motivo, existem dois tipos de sombra, a negativa e a positiva. A sombra negativa contém aquilo que nego que sou ou não aceito em mim. Muitas vezes ela é projetada nas pessoas que nos parecem apresentar aquela característica que, inconscientemente, não aceitamos em nós mesmos. Geralmente desenvolvemos sentimentos negativos por essas pessoas. A sombra positiva ou dourada contém aquilo que desconheço existir em mim ou que não sabia que já havia conquistado, ou que sou capaz de realizar. Contém aspectos positivos da personalidade, mas que, por motivos diversos, não consigo reconhecer. Também projetamos esses aspectos em pessoas que admiramos. As duas formas de sombra são aspectos da personalidade que se alicerçam em função das experiências adquiridas nas vidas sucessivas, ligadas às questões morais e que não são fáceis de serem desconectadas do conceito que temos de mal. São componentes da personalidade que, se negligenciados ou reprimidos, continuam influenciando sobremaneira a vida relacional dos indivíduos. É fundamental, portanto, reconhecer sua existência, integrar a face positiva e buscar uma forma de expressar a face negativa, de tal modo que não se constitua num obstáculo à manifestação da personalidade, nem traga sofrimentos insuportáveis. Devemos nos conscientizar de que, sempre que trazemos aspectos de nossa sombra para a consciência, não nos sentimos bem. A sombra traz coisas negadas e reprimidas por muito tempo, daí termos dificuldades em lidar com elas. A manifestação da sombra é um trabalho delicado que deve ser feito com cautela a fim de não nos deixarmos possuir por ela. Constelar a sombra é acreditar que aquele lado obscuro, considerado negativo da personalidade, é que deve prevalecer. É um equívoco. Minha sombra é minha companheira, da qual devo tomar ciência de seus traços e de suas características. É a parte de mim mesmo que devo tornar consciente e colocá-la a serviço de minha evolução espiritual, sem que seus aspectos aversivos me tomem. Minhas virtudes. No processo de autodescoberta devo conscientizar-me de minhas virtudes, mesmo que apenas reconheça que sejam embrionárias. Não se trata de aderir à vaidade ou ao orgulho acreditando ser algo que não se conquistou. É positivo afirmar ter virtudes, porém é negativo se deixar envolver demasiadamente por elas, acreditando-se superior. Faz parte de ter uma autoimagem positiva, bem como gostar de si mesmo, descobrir essas qualidades interiores iniciadas ou já conquistadas pelo mecanismo inconsciente da projeção, o bem que você enxerga em alguém possivelmente existe em você, mesmo que de forma rudimentar. As qualidades superlativas observadas em certas pessoas, podem ser por você desenvolvidas, já que é capaz de percebê-las em outrem. Verifique em que grau você já vivencia as virtudes abaixo. Se, em pelo menos uma oportunidade você conseguiu reconhecer que exerceu alguma delas, é sinal de que ela existe e pode ser desenvolvida e ampliado o seu exercício. Paciência. Capacidade de perceber o ritmo do outro compreendendo o momento adequado para atuar. Persistência tranquila de quem sabe suportar. Serenidade e resignação diante de provas. Saber adiar recompensas. Bondade. Capacidade para renunciar em favor do outro de forma a lhe trazer felicidade. Brandura, doçura e benevolência para com o próximo. Doar sem desejar retribuição. Amorosidade. Capacidade de colocar a energia do amor no pensamento, na fala e nas ações. Propensão ao amor. Envolver-se pela energia divina da paz interior. Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro, percebendo o que ele sente. Sentir como o outro. Ser tolerante e compreensivo com o outro. Harmonia. Capacidade de se sentir em equilíbrio interior, independente das circunstâncias externas. Sentir a suavidade da vida. Estar de bem com a vida e com as pessoas. Ter espírito conciliador. Harmonia é equilíbrio, é amor, é centração e descentração simultâneas, é ser e estar, é agir e calar, é dar e receber. Determinação. Capacidade de ser perseverante de concluir o que inicia. Ter senso de decisão e oportunidade. Ser persistente em seus objetivos. Seriedade. Capacidade de agir com fidelidade a seus propósitos sem perder o endereço de seus objetivos. Coerência nas ações e inteireza de caráter. Senso de percepção das finalidades de suas atitudes. Alegria. capacidade de se sentir bem e disponível para viver os processos da vida com satisfação, contentamento e júbilo com a vida. Estado interno e externo de completude. Sinceridade. Capacidade de objetivar pensamentos e atitudes sem trair seus propósitos nem ferir outro. Franqueza e lealdade diante do outro. Ação com lisura e sem dissimulação. Objetividade nas relações com o outro. Humildade. Capacidade de reconhecer seus limites e possibilidades. Percepção de igualdade com o próximo. Respeito e reverência pelo outro. Ação com respeito e simplicidade. Gratidão. Capacidade de reconhecer o valor do outro e de sua influência positiva, buscando retribuí-lo. Estar disponível para doar. Capacidade de saber remunerar e premiar. Disposição de servir. Capacidade de se permitir tempo e espaço para ação em favor de outrem. Condição de quem se encontra centrado. Percepção da necessidade de agir em favor dos objetivos de Deus. Paz. Estado de equilíbrio interior em consonância com Deus. Administração equilibrada de conflitos íntimos. Plenitude interna.